Se você chegasse agora, não ia me encontrar chorando. Mas o luarão lá fora sabe que a saudade tá me matando. Sou que nem Guriatã que morre cantando. Se você chegasse agora, não ia me encontrar chorando. Mas o luarão lá fora sabe que a saudade tá me matando. Sou que nem Guriatã que morre cantando. Eu não sou Juca mulato, que a flor do mato vive acalentando, porque se apaixonou e anda só cismando. Quem cisma assim tão triste há de morrer chorando. Sou que nem Guriatã que morre cantando.